O bagulho é louco, tiozão. Fala galera, estamos começando mais um Bem-Amiches. Eu sou o Evandro e comigo temos o Godoka. Shazam. Shazam. Melhoral. Eu tava procurando um genérico pro Capitão Marvel, cara. Que merda. Ele já é o genérico do Super-Homem, cara. Tu devia ter dito, Capitão Marvel, caralho. O Marvel da Marvel. É. Temos aqui também o Zwest. É, esse é o genérico do Capitão Marvel. Capitão Marvel da Marvel. E temos aí o Tom. Eu queria falar que Monster Rancher. Vamos, monstros. Lá vem os momentos. E também o Sirvini. Em breve aí o meu podcast, o Baita Amiches, né? Se existe um genérico pro Bem Amigos, vai existir um genérico para o Bem Amigos. Vai ser um Baita Amiches. Então, pessoal, como vocês viram aí no banner, cara, hoje a gente vai falar de coisas genéricas. Deixa eu aproveitar pra deixar bem claro que o Baita Amiches é apresentado pelo Neto. Uhum. E é num oferecimento do Mac X Feliz. O McDonald's, é o apresentado do McDonald's. São arcadas! São arcadas! Isso aí, galera. O papo de hoje vai ser sobre genérico. Então, vamos começar logo essa porra antes que acabe a música. Dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os mãos, Godoka, eu tô com dor de cabeça. O que eu uso? Dá o cu. É, funciona. Sexo alivia dores de cabeças leves. Dar o cu. Eu sabia que aliviava em mulheres, mas não em homens. A ideia é orgasmo, né? Ah, galera, vamos começar. Eu acho que podemos usar o melhor exemplo, que foi o que a gente gerou esse papo, que foi o Pokémon e seus milhares de genéricos, né, cara? Me recuso. Como assim, cara? O que começou esse papo, velho? Tem que deixar só claro uma coisa, depois vocês falam que é tudo genérico de Pokémon, mas só pra esclarecer... Digimon não é genérico de Pokémon. Cara, sei que vocês vão falar que é, mas não é. O nome é. Ele não é. Genéricos de Pokémon foi aquela febre que estourou, que são rinha de alguma coisa, tá ligado? Não, o Pokémon é genérico de rinha de galo. É, o Pokémon é um genérico de rinha de galo, só que legalizado, né? É uma rinha de galo legalizada. Onde toda criança pega o seu bichinho pra uma rinha. Isso, pegar uma criança de 10 anos, que tem, obviamente, toda a capacidade mental pra entender que ele tá controlando um animal que pode destruir um avião. Não, e sabe o que é mais legal? Eu sempre pensei assim, porra, como a mãe do Ash é péssima, né? Ela deixa o filho dela de 10 anos sair pra caçar Pokémon. Mas daí eu pensei, na verdade o Ash é ruim com a mãe dela, porque com a mãe dele, porque ela não tem nenhuma cama na casa pra dormir, né? Vocês já repararam que aquela casa tem a sala, onde a infeliz fica sentada, e o quarto do Ash. A casa do Chrono. O Chrono Trigger. Só tem a cama dele na casa inteira. Todos esses de videogame é assim, né, cara? Só uma cama e era isso. Você começa a assistir Pokémon, depois de mais velho, você fica pensando, cadê a PETA? Cadê o Greenpeace? Eu entendi é. Peppa, tá ligado? Peppa. O que a Peppa Pig tem a ver com isso? Ela é um Pokémon também. É, eu me pergunto, esses dias eu vi um episódio que eles comem hambúrguer, e daí eu fiquei pensando, será que é de Tauros? Porra, cara, eles devem pescar Magikarpa, né, cara? Fazer um exercício. É legal porque no primeiro episódio aparece animal de verdade, tá ligado? Tipo peixe, cacu. Sim, são os alimentos deles, tá ligado? Presidente do Dragon Ball, tá, então vamos pros genéricos, já que o Pokémon é genérico de Andy Gallo e os genéricos de Pokémon, então. Começando por Digimon. Zuest, por que Digimon é um genérico de Pokémon? Porque esse cara não se deu trabalho de mudar o Mon, sabe, cara? Tá explicado. Pô, mas é só isso, cara. Mas é que só, cara, é por causa dessa temática, é outra temática. Crianças com bichinhos, né, cara? Grupo de crianças com bichinhos. Deixa eu aproveitar que vocês são pessoas sapientes, tirar uma única dúvida que me aflige é... No mundo do Pokémon, eles comem Pokémons? Aparentemente comem, cara. Sim, cara. É. Porque tem Pokémon vegetal, tem Pokémon assim, animal. Eles, depois de umas temporadas pra cá, eles começaram a comer as berries. Que daí são frutos que dão nas árvores meio que pra despistar esse assunto, sabe? Dando a entender que é todo mundo vegetariano. Mas, nas primeiras temporadas tinha até sushi de Magikarp numas cenas. Então eu já decidi que Digimon é superior. O cara tá lá comendo um sushi de Magikarp pensando, né? Porra, tu podia ser um Gairados, né? Filho da puta. Ia dar muito mais carne. Não, imagina que foda, o cara treina os Magikarp dele pra virarem tudo Gyarados e pra vender mais, cara. Exato. Ou, a não ser que a carne de Gyarados não seja boa. Mas você come Mutank, cara. Que horrível, cara. Cara, mas então, tá, vamos falar mas, assim, de... os genéricos de Pokémon tem um genérico que merece ser mencionado, que é Monster Rancher, que... Eu fui transportado para um mundo distante onde monstros fazem as leis. E esse é uma cópia do Digimon com Pokémon. É tipo uma mistura. Porque é uma mistura o moleque cagada, ele tá, né, velho? Ele tá no mundo digital igual o Digimon. Ele foi transportar um tronco ali, entendeu? É, e tem até os discos, né, dos monstros no Monster Rancher. Então, e daí. E daí a gente ainda pode ir mais fundo e pensar que tem Buck, que é um genérico de tudo isso. Eu não sei qual veio primeiro. Calma, peraí. Opa, Buck é superior porque a Pokébola explode, tá? É. Pernas e boca. O Monster Rancher, cara, eu não lembro de mais nada, eu só lembro que essa música era muito bosta. Cara, olha os monstros, olha essas monstras, cara. Que errado, velho. E se o Furry não ia fazer a festa, essa porra desse mundo, cara? Esse filho da puta andava de patins, cara, olha esse chão, cara. Esse chão, é, tem umas cenas que não dava pra ir de patins, tipo, no cascalho e ele lá de boa, assim, patinando. Eu achava esse desenho, ele tinha algumas coisas bem irritantes, do tipo, tinha um lobo chamado Tigre, isso me irrita. Com o toque, filho da puta, né, cara? Tirando o Golem, que era o melhor personagem de todo o desenho, tinha aquela porra daquele... Cara, que vontade de espancar aquela porra daquele monstrinho. Era aquele o Golem é o Golem era o olho gigante? Não, era o Suezo. Suezo que era o personagem mais legal, mas o Golem era o mais maneiro. Suezo era... tem um episódio que o Suezo ele vai participar de um campeonato de pôquer, acho que é. Só que ele tem o olho gigante e fica refletindo as cartas dele. Nossa. Era muito podre. Eu acho que não tinha nem braço. Mas o bichinho gordinho, fofinho, das pétalas de Sakura lá, cara, que bicho mais irritante, cara. Puta merda. Todo desenho desse tem que ter seu Tigglybuff, né, cara? Cara, mas é tipo, tu tinha um. É uns bichos genéricos do caralho, né, velho? Tinha uma porra de um coelho aqui, um pato, um lobo, aí um bicho zoiudo. Cara, esse bicho ia jogar pôquer, ele não tem nem braço, essa porra, mano. Ele usava a língua. Nossa, velho, que desenho bosta, cara. Galera nos comentários aí, acho que o... Se eu não me engano é o Better Call Harvey, que adora Monster Hunter. E o Frog Walken, que adora fazer musiquinha com a música do Monster Hunter. É um design vagabundo, né? Cara, é demais, cara. De como esse bicho ser chamado Tigre dos Ventos me incomodava, cara. Era a porra de um lobo, cara, pra fazer o melhor sentido. Ele é um lobo, porra. Ele é um lobo, porra. Ele tem chifre, ele pode ser muito bem uma vaca. Cara, ele pode ser uma vaca lobo, cara. Mas, tipo, ele é um lobo, ele não é um tigre, cara. Porra. Não faz o menor sentido, velho. Cara, era muito bosta o Monster Hunter, velho. Posso soltar outro aqui? O genérico de Pokémon também? Outro genérico de Pokémon. Vai lá, velho. Rinha de peão com Beyblade. Esse não é da minha época, cara. Esse não é da minha época. Mas aí não é mais nem depois. É do Yu-Gi-Oh! Época do Yu-Gi-Oh! É. Mas Yu-Gi-Oh! Já não era um genérico também, cara? Não, Yu-Gi-Oh! Era um card game, né? Não é genérico de Pokémon. Não, o Yu-Gi-Oh! Era genérico do Magic, né? Isso. Que era um jogo de gente de verdade. Mas é, isso aí. Como animação, ele era, digamos, original. É. O Beyblade era dos peão, né? É, o Beyblade. Tem um genérico de Pokémon. Que eu não sei se. Ah, não, desculpa, vocês estão falando do Beyblade, desculpa. Não, mas tem um genérico do Beyblade, que tem um. Era uns. Umas bolinhas? Umas bolinhas que viravam uns bichos. Nossa, e aí depois, cara, eu não faço a menor ideia do nome dessa porra, só sei que era escroto pra caralho. Tipo, era tipo a versão bolinha de gude do Beyblade, tá ligado? Isso. Passava na Rede TV. Pega qualquer brincadeira antiga de criança e transforma num genérico. Qual é que é o genérico? Qual é que é o cordinha, cara? As bolinhas não é Bakugan? Não. Bakugan. Eu acho que é Bakugan. Esse aí. Mas lembra aquelas bolinhas que a gente brincava quando era pequeno, que tipo, era duas bolinhas amarradas num barbante? Bate-bate. E vai ter o aquele que é o do Chaves lá, que era uma latinha. Bilboquê. Porra, cara, assim... eu vou brincar Bilboquê, vou invocar um dragão aí pra atacar o povo. Vai invocar o deus Pokémon. Oh, mas tem um outro genérico dessa linha aí de batalhas e afins, que ele é muito errado quando a gente para pra pensar, mas assim, muito errado. E se chama Zack Bell. Pá, que é das crianças! Não das crianças! Sim, as crianças têm que se matar! Caralho, cara, a moral do desenho é: crianças de uma outra dimensão vêm pra nossa pra se surrar. Até morrer, e pra no final sobrar só uma, e daí ela vai voltar pra casa pra salvar o mundo dela. Essa criança que vai voltar pra casa, esse pequeno psicopata que matou todas as outras crianças, vai ser o rei bondoso. Mas cara, do mundo dela. Mas que parece um boneco? É a aparência deles. É essa aí. Nem todos têm essa aparência, inclusive. Aí. Que horrível. Eu não sei escrever esse troço passar aí, não. Ah, eu digitei. É que eu digitei aqui Zack Bell no Google. Escreve Zat com TCH Bell. V-A-T-C-X-H-B-O. Ah, tá, Zack Bell, tá vendo? Isso. E o nome original era Gat Bell, se não me engano, mas daí virou Zat Bell aqui no ocidente. Nossa, que porra é essa? Mas sim, eu devo confessar pra vocês que eu gostava bastante desse desenho. Só que ele é muito errado. Mas tinha umas estratégias de lutinha legal, sabe? Pokémon From Hell, assim. Pera aí, cara. É. Agora eu achei o cavalinho, cara. É nesse que tem o cavalinho, não é? Sim. Que o cavalinho não tinha um amo. Caralho, cara, tadinho do cavalinho, cara, ele era muito fofinho, meu. Não tinha um amo e nessa imagem que eu passei aí, ele também não tinha um anos mais, né? É a mesma imagem que eu tava olhando aqui, cara. É. também de lutas, eu assisti todas essas merdas, gente. Tinha Metabots, Metalutadores. Cara, sabe o que eu achava? A parte que eu achava legal do Metabots era que não eram bichos, não eram crianças se surrando, tipo, eram robozinhos. Aí eu pensei assim, não, robozinho pode, né? robozinho não é, não é, é criança, não é aquela coisa. E... só que daí depois que eu me liguei que eles eram inteligências artificiais escravizadas pra sussurrar, cara. É o mesmo caso do Pokémon. Que é isso? Só que é o mesmo caso do Pokémon, cara. Você dá pra umas crianças um equipamento de nível militar, tá ligado? É, sim. Pois é, aí eu parei pra, pensar assim, tipo, tá, beleza. Essa gurizadinha aí tem os robozinhos e tal, mas e o que, que o exército usa, cara? Porque se tu tem os robôs desses, cara, crianças. Tu não precisa crianças. Mais botar. Vocês lembram do tamanho do golpe que o Medabee dava da cabeça dele quando ele soltava aquele canhão? Não. Tipo, dava a Coreia ia pedir arrego se aquele robô aparecesse lá, gente. Cara, eu gostava de Medabots, pra mim era dos genéricos de Pokémon mais legal que tinha. Era legal porque o quem que era o robôzinho? Medabee, né? Medabee. Ele era escroto ele pra caralho, cara. Era demais, cara. Ele escrotizava muito o moleque lá do Nordeste. E ele tinha a voz do Goku, cara. Daí era esquisito tu ver, tipo assim, o Goku era mó legal, bobão. E, cara, Medabee era escroto pra caralho, cara. E o Pia era mó retarda, velho. Tipo, o Pia não tinha noção de porra nenhuma. Sabe? Oh, e deixa eu contar pra vocês, eu joguei muito no emulador o jogo do Metabots, no emulador do Game Boy Advanced, e é altos legal, assim, recomendo, pra perder tempo, né, mas é legal. Pode montar o teu robô e tudo mais, isso, né? Isso aí. É maneiro, cara. O design dos robôs é ótimo, cara, é legal pra caralho. Eu sei lá, sempre achei uma merda. Outra coisa que a maior parte da galera que assiste e pode até ficar meio bolado é que Hunter vs Hunter é um genérico de Yu Hakusho. Ah, até o mesmo autor, né, cara? O autor é o mesmo. Daí tu parava pra pensar assim, tá, o personagem principal é um cara sem muita noção das paradas, que se mete lá e se enfia numa aventura com umas paradas complicadas e ele tem que desenvolver um poder e através desse poder ele vai ficando muito fodão. Que é a mesma coisa que... Porque, tem uma historinha com o pai também, né? É, ele tem uma historinha com o pai. Aí tu vê os personagens que andam ao redor dele, é um maluco descerebrado que deveria estudar, mas na verdade tá ali se puxando em briga. O Leório, Aquávara. Um cara meio viado que surra todo mundo, mas na verdade ele não é muito viado, que na verdade ele é macho, psicopata, meio maluco, que é o Kurama. E o Kurapika. O Kurapika, que é um nome maravilhoso também, né? E aí tem um baixinho violento pra caralho e um maluco psicopata também. Né? Que é o Riei ou o que esse assim, deixa eu só apresentar uma teoriazinha pra vocês. É que mereceu um pouquinho, então. É que o Togashi é muito vagabundo. Ele copiou, cara. Ele só alterou os designs, velho. Fala, Tom. Não, mas é que ele tinha uma receita que ia dar certo também, né? Pra que estragar? Mas assim, vocês sabiam que tem uma linha de pensamento que o... Como é o nome do personagem principal de Hunter vs Hunter? Deu branco? Gon. O Gon e o da família de assassinos? Killua. O Gon e o Killua, eles têm um relacionamento amoroso que tá... começando no desenho. Tipo, tem umas horas que o Gon faz umas brincadeiras com o Killua que são muito... deixam ele com... que ele fica rosado, inclusive. Não, é sério, tem umas brincadeiras assim que pra quem é gay e tá vendo, talvez seja totalmente besteira, né? Mas tem uma parte do público que vê, e não é putaria de gente que quer ver Yaoi nem nada, mas que vê alguns elementos no subtexto como se o Gon tivesse dando umas cantadas no amiguinho. Eu nunca parei pra assistir o Hunter vs Hunter muito, mas, assim. Eu assisti, acho que o quê? Até eles aprenderem o que era os tal dos Nen lá. Acho que foi o máximo que eu assisti. Ah, sim. Nessa época aí da torre, que tem umas partes que ele deixa que o Gon deixa o amigo... ficar rosado com os comentários, assim. É, provavelmente se digitar Hunter x Hunter Hentai no Google Imagens vai aparecer imagem só dos dois, sabe? Não precisa, não é nesse sentido que eu tô falando. Não, sim, eu tô brincando, mas eu te entendi. Te entendi com as ensinações e as ensinações que rolam e tal. Mas o que deixa um contraponto com o número de personagens um tanto quanto afeminados que aparecem no desenho, né? não só no Hunter vs Hunter, mas no Yu Yu Hakusho aparece um monte disso. Se tu parar pra analisar, ele não é um anime que ele abusa demais da sexualidade das personagens femininas, né? Até porque são bem poucas, e as que ele abusa um pouco, acho que é o que é a apresentadora das lutas lá, que ela usa umas roupas mais decotadas. E no Hunter vs Hunter eu não vejo isso acontecendo. Na mas verdade, tem no Hunter x Hunter tem um pedófilo lá do... Como é que é o nome do palhaço lá? Puta, não lembro sim, o nome. Sim, o palhaço pedófilo. Cara, aquele lá é... O vilão, o que é o vilão, mas não é vilão? Aquele lá? É, exato. O das cartinhas, ele é pedófilo? Caralho, é bizarro. Porra. Sim, ele tem um tesão assustador no Gon. Isso é bem errado, cara. Assiste de novo. Assiste de novo com os olhos abertos também. É. Porra! Ai, caralho. Mais algum genérico de... Alguém tinha comentado de Bucky? Que Bucky é... O Bucky era genérico do quê? A gente tinha comentado? Bucky é genérico de tudo o resto, eu acho, né? Ele tem uma pokebola, que é um monstrinho. Sabe o que eu achava bizarro do Bucky, cara? Tipo, na terra onde o Bucky vivia, ele vivia numa ilha bizarra, e aí todas as... Tipo, eram 12, se eu não me engano? Eram 12 cidades. Eram 12 cidades, cada uma era um horário do relógio, e a capital era no meio. E a capital era no meio. Só que daí, tipo... A primeira cidade era Primas, daí a segunda era Secanda, a terceira era Trios, era tipo... Era os números, porra. Era os números, só que é daí burro, tipo, porra, filha da puta. Até hoje. Ai, eu preciso chegar no 12. Por que que tu vai passar pelo 1, 2 e 3, filha da puta? Vai pro outro lado, corno. A bobo e cavo do tempo. Em vez de ficar em volta do lado, tá ligado? Deixa aquela porra de explosivo lá e explode todo mundo, nem precisa derrotar ninguém. Porque ele tem que ser genérico de tudo, então essa parte é genérico de Cavaleiro do Zodíaco. Ele tinha que ficar mais forte a cada país, cara, porque a do décimo, de acordo com o negócio lá, quanto mais... De cada país, cada número, os carinhas ficavam mais fortes, entendeu? Uhum. Me enrolei todo pra falar agora. Está bêbado. Tanto que eu nem lembro do final desse anime, eu nem sei se passou o final. No final, ele luta contra o gelo. Mas esse é o meu medo, porque, tipo assim, a moral do Buck é que ele não queria ser um herói, cara. Ele queria dominar o mundo. Exato. Mas é que mas não era dominar o mundo pra fazer coisa ruim. Era porque existia um título, era um título, tipo um título de mestre Pokémon. Grande era um criança, título, grande criança. A grande criança, isso. Era um criança gigante. Não, todos eram grandes crianças, aí tem a superior lá, que eu esqueci qual é o nome. Isso, mas ele queria ser a maior grande criança, por assim dizer. Mas eu acho que essas coisas hoje em dia, quando tu compra um Xbox ou um Play 4, não vem junto um certificado, assim, de mongol gigante. É pra sua mãe. O Edson mandou o bonequinho errado do... Por que esse boneco tá luz no pau, cara? Sim, cara, eu falei que esse cara é muito errado. Vocês falaram sobre... A gente comentou ali por cima de Cavaleiro do Zodíaco. Pô, o que explodiu depois do Cavaleiro do Zodíaco... Pipocou tudo que era anime de armadura, né, cara? Samurai de... Warriors. Churato. Churato, que eu achava me dê o máximo. A sua força Churato. Mas deve ser muito Churato é o cavaleiro do zodíaco da cultura hindu, cara. É. Não, ó, essa banda não. Não, não. Que ele tá assim. Podia ter sido uma coisa muito legal, Churato, pela fonte de. Churras. Aí ele usa. A arma dele é um chaco com dois salsichão. A armadura dele é feita de picanha. Não, é um boi, cara. Cabeça abacaxi. E ele tem um cinto de pão de alho, assim. Não pode ser a parte que o cara lança, é sal grosso. Muito sal grosso. Daí aí em vez de ser um negócio que ele voava em cima, era uma Shinerai que grava. Cara, alguém desenha isso, pelo amor de Deus, mano. Não vai ser eu. O churrasco voando em cima da Shinerai, mano. Churrasco vem churras. Nossa, Shinerai. É, e vocês estão ligados como isso tá errado, né? Porque é um desenho da cultura hindu que a vaca é sagrada, né? Eles não comem vaca lá. Ele tá comendo, ele tá vestindo, cara. Tá dele, não, e aí isso faz muito sentido, porque daí o vilão do desenho, que é o cara lá que usa... Quer comer o churrasco? Ele, em vez de ser um lobo, pode ser um cachorro, e daí a arma dele, em vez de ser uma espada, é um espeto de churrasco, cara. Cara, Shurato Rei Churras. Que bom, shiny. O anime mais foda, mano. Eu falei que tinha potencial. Que é, defensoras da vacaria, churrasco, leitura. E a série ia se passar nos Pampas, né? Seria se passar no Rodrigo Criolo. Para virar um rei churras, você deve enfrentar primeiro o touro mecânico. E a abertura ia ser... Quem quiser saber quem sou. A abertura ia ser. Sou deste chão. Eu digo melhor. Já digo que seria. Eu sei que não vou morrer, mas tenho que acreditar. Aí sim, hein? Dublado pelos Fagundes, cara. Seria um anime muito foda, muito mais foda Sim. do que a gente viu. E daí nas horas de meditar. Ia ser anime, cara. Ia ser um anime. É. E ele ia ser feito com traços de erva mate, assim, na pintura, nos cantos, sabe? Assim, um negócio bem artístico. Ai, cara, outro anime. Samurai Warriors. Samurai Warriors. Agora que tu falou, isso é uma coisa que me irrita, cara. Santa Catarina é o genérico do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, não, Santa Catarina é o genérico do Paraná, porque eles. Da Rússia. A ideia deles era ir pro Paraná e cansaram na metade do caminho. Desistiram, não quero mais. Na verdade, assim, Santa Catarina tem um papel muito importante pro resto do país, porque separa o resto do país do Rio Grande do Sul, né? Então. Santa Catarina quer fazer. A gente segura esse rojão, né? Segura essa marimba. De amortecimento, cara. Gente, brincadeira, eu amo o Rio Grande do Sul, eu amo Santa Catarina, eu amo o Paraná, voltem em mim nas próximas... Não? Voltando ao Samurai Warriors, também era um anime que os personagens apareciam do nada e saiu do nada, né, cara? Tipo... Ah, não. Tinha o cara preso na preda, tinha o cara preso Sim, na mas água, não. preso nas nuvens. Mas o que esses caras estavam fazendo nesses lugares, tá ligado? Tipo... Eles estavam adormecidos pra proteger a terra do grande mal. O que tava na pedra era craqueiro. O que tava nas nuvens era maconheiro. O que tava na água era um bêbado. Pé d'água. Aí tinha o da luz lá, que ficava no escuro. Que usava LSD. Que não aguentava mais baladinha eletrônica. Cara, o único que não fazia nada era o tal do Hector. Todos eles tinham um nome latino. É mesmo, eles tinham um nome latino. Era o Hector. Eles eram Samurai Droggers, então, né? É. Era o Hector, o César, o Jorge. Jorge. Esse é nome de herói, né, cara? Jorge. Japonês, né, Jorge, Power Sombreiro. Eu tô me perguntando aqui. Guerreiras Mágicas de Rei Arthur também é genérico de Cavaleiros do Zodíaco? Cara, eu acho que não. Mas tinha um desenho que passava na Band, que era de três minazinhas, e aí cada uma delas lutava com um elemento que era água, terra e fogo, que era bem genérico do. É o Hazard? Eu acho que é essa porra aí. Nossa, é que aí o cara tem os genéricos de Guerreiras Mágicas, né, cara? Que isso é uma categoria inteira, né? Sailor Moon Sim. e. Sailor Moon é mais antigo que tudo o resto, né? Só que, cara, o Guerreiras Mágicas. O legal do Guerreira Mágica é que ele passou. A primeira temporada era era Guerreira Mágica. E a segunda temporada era luta com robô, velho. Tipo, mudaram o estilo do... Não, mas na primeira temporada já tinha os Machines. Não, cara, foi no... Foi quando elas voltaram pro mundo lá que... Não, elas começaram a usar o robô. Nessa parte, mano, elas já estavam com os negócios já sob controle, mas elas estavam com o robô já faz tempo, já. É, os robôs, lembro... eles... A única desde... coisa que eu lembro é que o nome do verde gigante era Wisdom. Os outros eu não lembro o nome. Porque era da sabedoria, talvez? Verde não, era o da minazinha, da nerdzinha lá, de Zocla. Uhum. Ah, gente, eu era muito viado quando eu era criança, porque os meus desenhos favoritos eram Guerreiras Mágicas de Heyart. É, eu adorava assistir O Cavalo de Fogo. E o dia sei... é que aconteceu mesmo. E daí, e também amava muito Sailor Moon. E eu ainda fazia a pose dela, da Sailor Moon. Tipo, eu não sei por que ninguém percebeu. Cara, mas vai que tá, o Tom. Eu acho que as pessoas perceberam, Tom. Aí que tá, eu assisti esse desenho, mas pelo menos... Por outras razões, eu ficava olhando, tentando ver embaixo das coxas delas. Elas pulavam, eu tentava ver por baixo da saia. Eu assistia também, mas daí eu não falava pra ninguém, né? Não comentava com ninguém. Não, é que... Aí quando começou a passar, sei lá, de manhã no SBT, que ficou... O meu pai ficou assistindo também, então eu disse, ah, então tá de boa. É que eu tinha uma desculpa porque eu tinha uma irmã, daí eu assistia junto com ela, né? Não, mas eu só queria deixar bem registrado que o Evandro não vale, porque o pai dele tem a idade dele. Por favor, eu queria que a gente desse só dois passinhos pra trás. Pera aí, eu queria que só que parasse de dar eco aí. Por favor, eu queria que vocês vissem a última imagem que o Zeus passou. Eu não consigo ver as imagens do cara fazendo o cosplay do Shura, do Churrasco. Olha o campito fino dele sobrando dentro do balde ali. Esse CVA que ele usou, né, cara? Caralho, ele tem que botar muito enchimento pra não sair, cara, da perna. Esse pai, ele atirou um concreto ali por dentro, tá ligado? Pra ficar... Cara. Deve ter colado. Olha isso. Cara. Mas a armadura do Churato é a armadura mais pouco prática do mundo. Olha esse dedinho nojento. Caralho, cara. Se o Churato tiver que proteger a cabeça com os braços, cara, ele não consegue, meu. Cara, os dedinhos tem unha, velho. Presta se ele sua. Levantar os braços, ele morre, cara. Aqueles trecos vão pra têmpora dele, velho. Sim. Keep on shining. Não, mas pelo menos os caras entendem o conceito de armadura, que é mais do que os Cavaleiros do Zodíaco entendiam, né, cara? Porque tá protegendo, pelo menos, tirando a cabeça e os cambetas. Cara, aquela primeira cabeça... armadura do Seiya, aquela primeira armadura do Seiya, que era só uma faixinha passando no peito, assim, cara. Ah, cara, vocês não pegaram a vibe da ideia. É que a ideia é que quanto mais elevado for o nível, tipo assim, é bronze, prata e ouro. Quanto mais elevado for o nível, mais a armadura protege. É, isso nada. A armadura de bronze era uma bosta. Quando menos elevador, mais descartável o cavaleiro. Então deixa. Os cavaleiros de bronze, eles eram a infantaria de Atena, entende? Era pra bala de canhão. Não, a única coisa que não explica é, se eles eram bala de canhão, por que eles eram em menor número que os cavaleiros de prata, cara? Caralho, tinha cavaleiro de prata pra caralho, né? Não, mas é que tinham mais cavaleiros de bronze, esses aí eram só os da... Não, os cavaleiros de bronze eram todos aqueles que apareceram, né? Só a primeira chamada. Mas aqueles vagabundos lá que não tinha nem fala, aqueles merda. Tipo Hydra. Tinha o Hydra, cara, eu sou tinha... mófra do Nash de lobo. Não, o Pai de Leão, que era o único útil do negócio, né, cara? Tipo... Tinha os cavaleiros de terra, de barro, de bosta, como é que era o nome? De aço. Não, cara, não, é engraçado... Cara, o Cavaleiro do Zodíaco tinha genérico dentro dele mesmo, né? Tinha os Cavaleiros de Aço. Tinha. Que apareceu o desenho. Tinha os Cavaleiros de Fantasma também. Os Cavaleiros de Aço foram um filler, né? Pro desenho dar uma... Sim, sim. Uhum. Tinha mais os Cavaleiros Fantasma que o Vini citou também. Era filler, aquela porra. Pois é. Sim. Tinha os Cavaleiros Fantasma e tinha ainda os... Tinha o Dócrates. Não, gente. Agora vamos imaginar o seguinte... A reunião criativa do Cavaleiros do Zodíaco dizendo assim: pessoal, a gente tem que ganhar um tempo porque a gente tá alcançando o mangá. O que, que a gente vai fazer? Daí um palhaço vira, vamos pintar as armaduras de preto. O pior de tudo é que essa porra tem no, anime, no mangá, cara. Eu nunca entendi como é que eles tinham cópias idênticas dos caras vivendo por aí, assim. Fiquei pensando, cara, pô, só o que ia ser maneiro, cara. Se fosse mais explorado, podia ter Cavaleiro Negro de todo mundo, né? Exato, né? Cavaleiro Negro. Foi uma ideia. Foi uma ideia explorada que eu acho que o animal lá. É, eu acho que isso aqui não é legal. Eles fizeram, eles meio que se arrependeram, disseram assim. Isso aqui não vamos mais fazer. Deixa. Mas tem o. Pra mim, o cavaleiro mais genérico de todos é o Dócrates, aquele cavaleiro que é fichado na polícia. Que foge quando a polícia aparece, mano. Cara, porra de... tu sabe de quem é que é esse cavaleiro, cara? Se eu não me engano, o Dócrates é cavaleiro de Hércules, velho. É, uma coisa assim, eu acho que era isso. A polícia? Porra, porra, Atena, onde é que tá escalando esses vagabundos? Que processo seletivo de merda é esse, né, cara? Que o cara tem medo da polícia, mano. É um cara de 8 metros de altura que com um golpe que tipo destrói um quarteirão inteiro e tem medo da polícia, tá ligado? Com 2,8. Acho que o cara tá devendo muito, tá ligado? Muito, é muita pensão que ele falou. Aqui na Wikipédia fala que ele é o Dócrates, um cavaleiro sem constelação. A gente já sabe que não existe nível nenhum de critério pra botar o cara lá dentro, né? Tipo assim, ah, não tem armadura de constelação nenhuma? Dá uma armadura whatever pra ele. Não, ele apareceu na porta, do santuário com aquela armadura que ele fez de latão, tá ligado? Ah, então entra aí, na verdade, na verdade, ele era um fanboy que apareceu. Não, ele é o irmão do Cassius. Ele é o irmão mais velho do Cassius, se não me engano. Gente, como que vocês lembram desses nomes? Eu mal lembro do nome do Seiya. Cara, aquela arrancada nunca será esquecida. A gente guarda essas merdas, tá ligado? Inútil. Eu tô pensando numa coisa, como é que eles esperavam que o Cassius coubesse dentro da armadura de Pégalo, cara? Ah, mas a armadura é expression. Gente, e as temporadas que vieram depois... Que tem aquela fantástica Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Nossa, o genérico do genérico. Não, né? O genérico de Cavaleiros do Zodíaco com Sailor Moon, porque a transformação... Isso aí, a transformação era Sailor Moon, é isso que eu queria falar. E ficou muito bizarro, cara. Era muito ruim aquilo, né, cara? Puta merda. Era ruim demais, cara. Eu comecei a assistir os primeiros episódios assim, só pra ver se aparecia os originais. Eu queria ver o Shun, e daí... O Shun, se eu não me engano, o Shun ele aparece, mas só pra te ver como a vibe era tão ser genérico de tudo, que tinha uma porra de um Cavaleiro do Zodíaco que era um ninja! Um ninja! Ninjaleiro. Eu sei que o Cavaleiro de Dragão era o filho do Shiryu. O Shiryu não tava só cego, ele tava meio vegetativo dessa vez, tá ligado? Ele virou um brócolis, cara. Ele tava lá tipo, meditando porque ele perdeu todos os sentidos dele. Exato. Porra, né? Cara! A galera ficou sequeladaça. Mata esse filho da puta! Porra, deixa só voltar. Desculpa, termino. Não, eu só ia colocar que, tipo assim, se eu fosse fazer uma continuação pra Cavaleiro do Zodíaco, eu ia pegar e ia fazer, tipo assim, o Seiya treinando daqueles pentelho órfão lá, que aparece com a Briazinha, pra virar discípulo dele, o Yoga voltando pra Sibéria treinando o tal do Yakó, que era aquele piá que ele deixou sozinho na geleira, sabe? Tipo, pode aí, Gri. Eu ia fazer uma continuação, tipo assim, porque os caras meteram o Kiki lá como cavaleiro de... o cavaleiro de Ares, tipo, pô, maneiro... Vai continuar ali, os caras sumiram como Cavaleiro de Ouro e tal. Aí, sei lá, todo mundo meio que virou Cavaleiro de Ouro, entre aspas, menos o Shun, que virou, tipo, sei lá, o vendedor de pastel na quitanda lá, porque ele, não vou mais ser cavaleiro nem nada. E o desenho, ele é muito chato, cara, é muito enrolado. Pô, eu não sei, eu acho que o Yoga não virou Cavaleiro de Aquário, eu acho. Se eu não me engano, não sei, acho que eu devo ter visto por cima, sim. Assim. Eu acho que o Ikki também não virou Cavaleiro de Ouro, tipo, os caras que tu esperava, assim. Precisa, né, cara? O Ikki é o Cavaleiro de Fênix. E o Shiryu também acho que não virou de... Mas vocês estão falando de coisa de Ômega ou isso do... Isso é do Ômega. Não, isso a gente tá falando do Ômega mesmo, né? É que Ômega não deu, gente. Eu não consegui ir tão longe assistindo. Eu também não lembro. Eu não lembro quando eu larguei, assim. Eu tava assistindo porque eu queria ver se apareciam os originais. Explorado melhor, cara, foi o fato de que, tipo assim, porque mulher, não sei o que lá, que eles transformaram uma menina em cavaleiro, né? Que a ela cavaleiro... era cavaleiro de cisne, né? É, não era cisne, não, acho que era não. Garça. Ela era tipo uma amazona, assim, alguma coisa assim, mas ela tinha uma armadura, acho. Não, mas ela era cavaleiro. Mudou o tema do podcast mesmo? Não, ela era cavaleiro mesmo. Tá muito bosta falar de cavaleiro, cara, vamos voltar a falar do genérico. Eu vou falar de um genérico, então. É só porque a gente tava falando de Guerreiras Mágicas de Hayarth antes. Tem um desenho que ele era muito nada a ver, que era Tenshimuyo, que passava também, né? Ah, eu gostava. É muito ruim, mas eu gostava. Essa porra desse desenho. Eu nunca consegui entender também, cara. E Tenshimuyo tinha um problema que nem passou uma temporada com uma história, daí quando veio a outra temporada, era uma outra história completamente diferente, não podia pensar na história anterior. Ele tava no espaço, ele tinha um sabre de luz. O Frogwalker fez um post esse dia, mandou pra gente aí sobre isso, e eu nem sabia que tinha acontecido essas continuações, assim, que era totalmente diferente, cara. No Veja Band Kids lá, esqueci o nome, aquela porra lá que tinha. Band Kids. Cara, eles botavam um episódio assim, acabava. E tinha uma época que tava passando dois episódios de Tenshimuyo seguidos. Então, tipo, acabava uma versão, eles já enfiavam. O próximo episódio já era outra versão, nada a ver. Putz. É, bem assim. Tem uma época que passava só isso à tarde, cara. Passava 4, 5 episódios seguidos de Tenshimuyo à tarde. Sim. E Fly era genérico de Dragon Balls? Cara, eu acho que não. Cara, o Fly é baseado no Dragon Quest. Ele é baseado no Dragon Quest. A gente não sabe traduzir essas porra aí. É, mas assim, era muito parecido o desenho, o traço em si, né? O character design, Tom, é o Toriyama. É o Toriyama, é o mesmo cara. É o mesmo, né, Dragon Ball. É que nem, por exemplo, tem o Dragon Quest e tem aquele do... Como que é o nome daquele jogo do Mago? É o Dragon Quest também ou não? Qual? Aquele que tem o Magos, que é o cara com uma coisa. É, o Chrono Trigger. É a mesma vibe, cara. É tipo, é tudo Dragon Ball, só que não é Dragon Ball. Porque o desenho está mesmo, cara. Entendi. O design é do Toriyama, né? Por isso que é tão parecido. Um genérico que é muito ruim. Que não é um único genérico, mas uma outra linha de genéricos pra gente parar um pouquinho de anime. Os genéricos dos Super Sentais. Nossa, que tem, isso aí. Tem, por exemplo, Power Ranger já é um genérico do Super Sentai original japonês, né? Uhum. E daí, como o pessoal... É um genérico que eles aproveitavam até as mesmas... As mesmas cenas. As mesmas cenas, né? Porque eles sempre eram transportados magicamente pra pedreira lá. Que tinha a Ranger Amarela Sakuda, inclusive, na época. A Ranger Amarela que ficava sem peito. E desenvolvia um pênis. Descia tudo pro saco. Eu dava um sinais muito confuso assim pras crianças. Teve muito menininho aí que cresceu e ficou muito complexado depois disso daí, cara. Gente, olha só, eu assisti no meu... Não, esquece. Mas daí teve depois o genérico nessa linha aí chamado Guerreiros Mágicos Tatuados Marombados de Beverly Hills, uma coisa assim. São os Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Isso. Aquilo era ruim, gente, mas num nível. Ah, não, pra ser ruim eu acho que ia ter que melhorar muito. Que foi feito com 5 dólares, tá ligado? Tipo, eu acho que se me dessem uma câmera na época pra fazer um filme, ia ser melhor que aquilo. Mano, era muito escroto, cara. Olha isso, cara. E pra se transformar, eles faziam uma cadeirinha daquela que os amigos sentam na mão, sabe? Um colocava a mão no braço na tatuagem do outro. E eles viravam um monstro gigante que não fazia sentido. Primeiro, olha o nome original, cara. Tatu Teenage Alien Fighters from Beverly Hills, cara. Que caralho, gente. Cara. Olha esses filha da puta com a cara prateada, velho. Vai tomar. Parece os caras que ficam no centro aqui de Porto Alegre pra pegar dinheiro, tá ligado? Ficam desistindo. Sim, de sim, os caras pintados. Mas para pra pensar na ideia. Tipo, esses caras que tu mandou a foto, Evandro, são os dublê. Porque, tipo, tinha os malucos que eram, tipo, os Rangers. Que está transformado, cara, tipo, ainda tomou um Zé Ruela, cara. Não, mas isso daí fazia parte do superpoder deles. Eles eram fracos e daí quando eles se transformavam, eles ficavam marombados. Entende? E a cor do cabelo deles mudava também. Você vê que a moreninha ali do lado, ela tem cabelo castanho e depois fica preto o cabelo dela. Né? Caralho, que errado, cara. Isso é muito errado, velho. Eu lembro. E daí, tem um. Desculpa, vai na Evandro. Não, que eu lembrei de um que passava na Band também, que era o... Era, se não me engano, era Superhuman Samurai, uma coisa assim. Sim, que foi... Esse aí foi um Super Sentai que ele era americano, que eram três nerdzão que eles lutavam no cyberspaço. No cyberspaço, sim, cara. Ah, cara, era muito ruim, cara. Era muito ruim, eu achava divertido, cara. Ele era meio engraçadão, assim, ele era meio engraçadão. Assim. E no japonês ele é parte da série do Ultraman, sabe? É? É. Pois é, e ele, tipo, daí era o Piazão, se eu não me engano, que era o irmão mais novo do Joe e da Blossom. É. Chegamos nesse nível. E daí ele virava tipo um Ultraman, e aí os brother dele pilotavam uns veículos que viravam as armaduras que ele usava. Uhum. Exatamente. Ah, eu lembrei dessa merda. Ai. Mas era num nível de ruindade, cara, que só não supera os guerreiros tatuados lutando de short coladinho. Tem uma coisa que era pior que os guerreiros, na minha opinião. Só um pouquinho que tá dando muito eco aí. Deixa eu descuidar aqui. Tá bom, obrigado. Tinha uma coisa que eu acho que era ainda pior que guerreiros, porque guerreiros... Era ruim, mas tu sabia que eles não tinham dinheiro, sabe? Assim, era tipo, a RPG decidiu produzir Power Rangers e virou aquilo. Guerreiros era isso. Mas tinha um troço chamado VR Troopers. Ah, VR Troopers, cara. Ele tinha um cara, era não, pior, cara. Não fazia sentido. Deixa eu só falar uma coisa, cara. Eu digitei o Superhuman Samurai e o sugerido aqui do lado foi VR Troopers. Não, a coisa é que VR Troopers, eles fizeram a mesma coisa com VR Troopers que eles fizeram com os Power Rangers originais, os japoneses. Só que eles juntaram duas séries diferente. Juntas, que era a Spielman e a Metalder. Eles juntaram a série e fizeram uma série só e chamaram de VR Troopers. Tipo, tem um Jaspion no bagulho aqui. Tem... Que é o Spielman e a Jaspina, se eu não me engano. Jaspion 2. É, uma coisa assim. Inclusive eles são três heróis que, tipo, nas cenas de luta nunca apareciam os... É. Tipo, não é que nunca aparecia, mas... Era muito difícil aparecerem os três juntos porque eles não eram da mesma série no Japão. Quando aparecia junto, você via que as armaduras eram diferentes das armaduras nas outras cenas. Uhum. É. A roupa japonesa ela era toda brilhosa e a roupa americana ela era um treco opaco, assim, mano. Era meio seca. Tinha um negócio que também tinha alguma coisa a ver com carro. Um dos heróis, eles eram dois palhaços que andavam de moto, daí eles alinhavam um do lado do outro e viravam um carro com as motos. Não tô lembrado disso. Que era um genérico de Power Rangers Turbo, assim. Mas eu gostaria só de deixar bem claro que você falou na Globo tentando fazer Power Rangers, e a Globo fez sim, que eram os defensores de Bambu Luar. Ah, puta que pariu, não. Sim. Genérico será mencionado que eram 35 crianças, cada uma de uma cor diferente. Cada um representando um grupo étnico. Exatamente. E aí, no fim, todas elas morriam. Cavaleiros do Futuro Bambu Luar. Essa porra aí. Tinha uma coisa muito péssima de Bambu Luar, que as crianças têm uma... Eu tô me ouvindo. Sim. Não, isso, só tá faltando falando... Só tá faltando você falar sanduíche e ife. É. Tem uma parte que as crianças, tipo... É, porque no começo eles eram uns pirralho, né? E daí eles entram pra dentro do cristal pra virar adolescente pra poder salvar a cidade, tipo... E eles envelhecem uns 10 anos, assim, em um episódio. Então, eles destruíram a infância das crianças no seriado ainda. Literalmente, eles... Eliminaram a infância das crianças no cara. E agora que eu vou Angélica nessa porra. E a Angélica, ela era tipo a mestre dele, se eu não me engano. Ela era o Zordon, cara. A Angélica dele. Caralho, cara! Quando tem o Zordon, é a Angélica, velho. Não tem como ser, não tem como ficar pior, velho. Para. Mas na mesma época saiu também o Beetleborgs, que passava aqui na Fox Kids, cara. Ah, nossa, o Beetleborgs era maneiro, cara. Ah, não era, cara, era horroroso. O quê? Beetleborgs. Beetle de besouro? Besouro, sim. Eram três moleques que viravam um giban com besouro. Meu Deus, eu lembro disso. Era muito. E aí tem duas temporadas, uma que é um azul, um verde, um vermelho, e outra que é um rosa, um roxo, um amarelo e... É que legal as armaduras do sol, caso botaram. Eu tô vendo as imagens aqui. É tipo um Cybercops misturado com Kamen Rider. Kamen Rider. Isso, é essa porra aí. Que o Kamen Rider o vilão é. Teve uma versão americana que era o Masked Rider. Masked Rider, cara. E aí o maluquinho usava uma jaqueta de couro branca e luvinha preta. Isso. E tinha uma coisa que... Mas assim, tem uma versão de Kamen Rider americana, Kamen Rider e o Cavaleiro Dragão, que aquela é legal. Cara, isso eu não cheguei a assistir, meu. Mas Masked Rider era muito ruim. A versão americana, no caso. E o maluco era, o maluco tinha umas paradas que ele... Ele tinha umas paradas meio de yoga do espaço, sabe? Tipo, o cara fazia umas meditações bizonhas. E o ator principal era muito ruim, cara. Gente, desculpa, eu acabei de desbarrar numa imagem aqui, uma charge. O Power Ranger branco, ele grita: "Poder branco!" E daí o Power Ranger negro fala pra ele: "Cara, sério?" Desculpa, continue. Não, esse dos Power Rangers que teve o Power Ranger branco, cara, foi uma temporada que eles pularam, não foi? Porque, tipo, teve os Power Rangers com o poder dinossauro e a puta que pariu. Foi o primeiro. Aí, e daí, no meio do nada, o Power Ranger verde virava o Power Ranger branco, né? Não, ele tem uma explicação. Não. No roteiro americano é diferente, porque o Power Ranger verde, no Japoronga, ele morre. Ele é irmão do Power Ranger vermelho. E daí, tanto que ele passa aquele coletinho, aquela ombreirinha lá, ele passa do verde, ele passa pro vermelho lá. Ele controla o Zord do dragão, é puta que pariu. Mas o Power Ranger branco, tanto que o conceito visual do Power Ranger branco, ele é diferente do conceito visual dos outros Power Rangers. Porque na versão japonesa existia uma outra equipe de Power Rangers onde eles tinham. Aí que faz sentido, que eles usavam como fonte de energia aqueles outros bichos lá, o dragão, o unicórnio, o Pegasus, a puta que pariu lá, que eram aqueles que viraram os, entre aspas, Zords secundários dos Power Rangers. Não sei se vocês lembram disso. Mas as primeiras temporadas. Não, mas as primeiras temporadas de Power Ranger, elas misturaram temporadas anteriores. Sim, porque. Mas é que os Super Sentais, eles já estavam vindo há uns 20 anos no ar, né? Quando começou a ter Power Ranger. Ah, sim. Sim, mas é que. Antigo, é justamente, né? Justamente por isso, porque os caras eles conseguiam ser genéricos deles mesmos dentro da própria história. É. Tá, entendi. Ah, é, alguma coisa diferente de Power Ranger aí? Não consigo pensar em nada. Tem sim aqui, isso aqui, ó. Hoje a gente saiu, a gente não citou muito comics, né? Porque a gente tá sempre. Ah, os genéricos Hanna-Barbera. Nossa, puta merda. Ah, é. Hanna-Barbera era uma coisa só, né, cara? É. Era o Scooby-Doo que tu usava o mesmo layout no. No Tubarão, no. No Bug lá? No. O país, Chifinha. Isso. O cara, puta, velho, era tudo mesmo. O Bionicão também era a mesma coisa. Era o mesmo layout, né, cara? É, se bem que o Bionicão já era um. O Bionicão já era um desenho diferente, assim, mas eu digo que esse negócio do grupo de adolescente, né, que era tudo igual. Pra resolver mistério. um genérico de salsicha, um genérico de Scooby-Doo. É, também tem o do Capitão Caverna com as panteras. Isso, com... Aqui ficou sendo as panteras, né, cara? Charles Angel, né, cara? É. Isso. Eu mandei pra vocês agora o Goober e os Caçadores de Fantasma. Que acho que era o pior. Ah, eu nem lembrava disso, cara. Nossa, cara, eu não lembrava disso aqui também. Esse é o pior, cara. Puta que pariu. Eu acho que o cara é invisível, menos o chapéuzinho e a coleira. Eu digitei aqui genéricos do Scooby-Doo. Pareceu uma caralhada de desenho que eu nunca vi na vida. É tudo igual, tá ligado? Scooby-Doo. Ah, cara, tipo, o pessoal com bandinha, né? O pessoal que tinha bandinha. Mas tinha, cara, tinha o. Tubarão. Escroto pra caralho. Tipo, o tubarão é a razão dos japoneses matarem tubarões, né? Tinha o... Como é que é o genérico de... Como é que é o... Corrida Maluca, né? Que tinha a corrida espacial. Hã? Ah, pior. Corrida espacial. Tinha a corrida maluca e tinha a corrida espacial, que era com o pessoal do Zé Colmeia, do... Onde tinha o Capitão Guapo e o Capitão Guapo e o Branquinho. Nossa, eu não, nem lembro disso. Tu não lembra, cara? Que na verdade eles eram dois vilões disfarçados. Era o Trambique e o Falsão, não era isso? Eu, Falsão. Trambique e eu, Falsão. Eu. Capitão Guapo. Pô, eu gostava do jovem Scooby-Doo, cara. Que tinha o Ruivo Herring, cara. Que era mais tio Ruivo Herring, mais escroto. Pode crer. Eu gostava também desse aí. Cara, o Falsão parece o Segui Magrelo, cara. Mandou uma imagem. Deixa eu ver. Pô, manda aqui. Caralho, cara. É o Segui a Judite, velho. É o Segui a Judite. Ah, Trambique, Falsão e Trambique. Foi esse era o único desenho que a primeira que eu vi o vilão vencendo a corrida, tá ligado? Tem um episódio que o. Tem um episódio que ele consegue vencer a corrida. Ah, muito bom, cara. Muito bom. A Hanna-Barbera virou uma paródia de si mesma por muito tempo, né, cara? Sim. A Hanna-Barbera não tinha um negócio do. Eu não sei se é Hanna-Barbera, Flintstones e Jetsons. É, sim. É, não é? É, Hanna-Barbera também. No futuro. Tem a teoria de que os Jetsons é os Flintstones, né? Tem uma teoria de que diz que os dois são na mesma linha temporal, só que os Jetsons são lá em cima e os Flintstones. Os Jetsons são a Elite, eles são a Elite e os Flintstones vivem na escrotidão que é lá embaixo das nuvens. É o que é essa humanidade no depois do fim do mundo. Nossa senhora, cara. Acabei de achar um desenho que é o Mr. T e um cachorro desvendando mistérios aqui. Ah, sim, cara. Desenho do Mr. T, cara. Vou mandar aqui pra você só pra não parecer que eu tô mentindo. Nossa, eu realmente tô vendo aqui as coisas da Hanna-Barbera. Era muita tranqueira mesmo, cara. Cara, era muita coisa genérica, não. Ah. Pô, eu achava. Eu por muito tempo achei que o Space Ghost era um Batman sem chifrinho, cara. Tem ele é o Batman charge, que vale. Tem Batman aquela charge que o Batman vai cortar o cabelo, vocês já viram? Sim, sim. O cara corta o cortinho e vira esse pescoço. Eu mandei um desenho muito foda do Capitão Guapo. Parece o Brad Pitt. Uhum. Ei, tô me ouvindo. Ah, e aí, galera, mais alguma coisa? Bom que hoje, hoje a gente fugiu bastante de quadrinho, né, cara? A gente fala tanto dessas porra que hoje não precisou. Eu só queria falar de um genérico que ainda não foi falado, que é os salgadinhos da... que não são Elma Chips. Nossa, melhor salgadinhos. Não, como que é aquela marca de salgadinho que é, tipo, bem pretensiosa, que é... que é cara igual a uma chips, mas não é uma chips. Putz. Pingo Douro. Pingo Douro é um Pingo Douro. Torcida. Não. Fillerzito. Videopan, cara. Videopan é foda pra caralho, velho. Na boa, eu sempre comi esses negócios de pele, sabe? Tipo baconzitos. Mas eu só fui comer o baconzitos original, sei lá, com 20 anos de idade, cara. Mas o baconzitos não é o original, no caso. Pô, mas você mora onde, caralho? Moro em... Ah, porra. Dinheiro, cara. É mais fácil você matar os porcos e comer do que baconzitos? Ah, sim, claro. O negócio vem num saco, é mais fácil de... matar a porra do porco, limpar. Cortar o bacon, tirar a pele, colocar lá pra fritar, virar o tostadinho. Cara, como o porco fede, cara. Eu. Todo fim de ano minha família compra um porco, saca? Dessa vez eu tava lá pra ajudar a cortar o bicho, carregar o bicho, né? Mas você tava lá com o Motaquara. Ele tinha acabado de matar, ele tava. Nossa, fede muito por dentro. Porco é um bicho. Eu lembrei o nome. É o Zioquitos. Zioquitos. É da Yoko. Isso. Tava também comendo, inclusive, uns amendoins salgados da Yoko agora. Oh, deixa eu lembrar aqui, cara, genéricos de Tartaruga Ninja. Ah, cara, tem os ratos motoqueiros, cara. É, tem, esse era bom, cara, esse era um genérico bom, cara. Esse era um genérico bom, cara. Tinha o Shark, cara. As múmias. Lá vem as múmias. As múmias também entram? Lá vem as múmias. Dinosaur. Eu não sei, cara, se as múmias entram. Mas esse dos tubarão tinha o dos patos, né? Tinha o super patos, né? O super patos. O super patos eu tenho que fazer uma objeção, que não era genérico das tartarugas ninja, porque não foi pra copiar as tartarugas que os super patos foram criados. Eles foram criados porque eles precisavam de marketing pra financiar o time de rock que eles compraram. Ah, mas é a porra do genérico também, cara. Porra, teve até filme essa merda. Eles fizeram marketing de tudo que podiam. Sharks, cara. Essa bosta, né, velho? Quem que comprou um time? Com Emílio Esteves ainda, né, cara? Porque eles sortearam uma... Eles sobrou uma franquia de time de rock e de NHL. E aí eles deram a franquia de presente pra Disney. Isso. Uhum. Daí a Disney pegou o time pra cuidar do time. Só que aí eles precisavam de um marketing todo em cima disso pra fazer o time render, porque eles fizeram os Mighty Ducks. Por isso que tem aquele filme com o Emílio Esteves também. Esteves, tem o desenho dos patos que vem do outro. Mas e o time jogava bem e ficou no campeonato? Ou como que não, foi? O time era bom, cara. O time ganhou a Copa Stanley, ganhou a NHL, acho que uma ou duas vezes. Mas daí acho que como ele não tava dando o lucro que eles esperavam, eles venderam a franquia. Daí deixou de ser da Disney e deixou de ser Mighty Ducks. Daí a sua. Vê se pode competir com o Vin Diesel fazendo propaganda do Street Shark quando era moleque, cara. É. Ele felizão aqui com o dinossauro. Felizão da porra. Tinha esse tubarão, o Coisa lembrou aqui também do Extreme Dinosaurs. Nossa, esse desenho era horrível, cara. Extreme Dinosaurs. Não é aquele que era os dinossauros com os trabucos? Isso. Caralho, era demais, cara. Eu adorava o... Ah, vai se lascar, velho. Eu adorava o Stegossauro, cara, que o apelido dele era Stegs. Ele se enrolava todo e saía girando nos inimigos, tipo a Beyblade. Oh, e é aquele, muito bom, aquele eu não tinha desenho, amigo, porra. Nem bom gosto, pelo visto. E aquele desenho do inferno que os caras eram um jogador de futebol americano zumbi, uma coisa assim. Oh, melhor, cara. Liga de Mutantes. Liga de Mutantes, cara. Liga de Mutantes. Cara. Eu não sei se era genérico, mas era legal. Era foda pra caralho, velho. Demais. O Toqueiro de Marte tinha um deles que era o Vini, cara. Era o Vini. Que era, se eu não me engano, ele era o mais fodão dos três, cara. Ele era o mais chato dos que três, que via reclamando, tá ligado? Eu tava sempre puto. Era esse mesmo. Ai, cara, então é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra lembrar aí? Só da limonada, que é o genérico de Sprite. Só da limonada. Ipanema é genérico de Havaianas. Isso, queria pra caralho. Recomendar uma bebida também, que é o Fruquiúva com Volkoff. Caralho, velho, isso deve dar mais câncer que Fanta Uva. Só que digo mais. Nossa, tem que ser bebido. Orelha, só de escutar isso. Não. Tem que ser bebido quente. Pra matar mais rápido. Que aí sim o resultado é ó. Não, aqui o bom é tomar o fruk de framboesa, que ele é rosa radioativo. Nossa, cara, quimioterapia pura. Tem um desse refrigerante de baixa caloria, essas águas com refrigerante, chamado Já. Vocês viram que dá pra acrescentar o Réia, né? Ele por algum acaso, ele vem acompanhado de uns dreadlocks, uma coisa assim. Não, cara, mas é o primeiro refrigerante que eu já vi que tem lata. A lata dele é de pet, saca? Caralho. Nossa. É uma lata pet, cara. Eu achei a lata, ela tem o fundinho em pet, cara. Lata pet. Que merda. É muito esquisito, cara. É uma vitória, assim, do design. Dá um ligo. Passou mesmo demais, não passou. Caralho, eu não acredito, cara, que horrível, velho. É muito ruim, eu tomei uma lata de plástico. Lata de plástico, cara. Mas isso não está completo se você não for nessa promoção aqui, onde você compra duas pizzas e você ganha uma já grátis. Já fresh. E tem a Já Ice também. Você pode falar só Já Ice. Como é que é? Já Ice. Pepsi é genérico da Coca. Acabei de lembrar disso também, né? Ah, é? É verdade. Pepsi é um genérico da Coca, assim. Então tá, pessoal, com isso a gente vamos encerrando por aqui. Ah, só pra lembrar, a gente não pode esquecer do Matt Damon e do Mark Wahlberg também. É, que tudo faltando a menção, realmente. É verdade. Tem mais algum de ator que vocês lembram? Tem mais algum de ator que vocês lembrem? Aqueles filmes que não eram os roteiros recusados do Indiana Jones. Que era o filme do Indiana Jones, só que não era o Indiana Jones. Ah, o Alan Quartman. Alan Quartman, nossa. Alan Quartman, as Minas do Rei Salomão, as Minas do Rei Salomão. É, inclusive que o ator principal é gay e tal. É? Eu lembrei por isso. Que ele fez o James Bond lá, não é esse aí? Não. A gente não estamos falando dos mesmos filmes. Chega, pessoal, não chega. Quem... Com Michael Douglas? Comentem seus genéricos aí no post aí. Gostaria até de falar dos genéricos do Super Amigos também, que é o HQ Fan. O falecido Iluminerd. O falecido Iluminerd. Falecido Baile de Chutes. Mesmo que tenha vindo antes, é tudo genérico. Agora tem que o deixar MDM, bem claro. Que é um genérico do Super Amish também. Não, né? não, a gente é o filho não assumido. Agora, um que não dá pra dizer que é genérico nosso, porque eles fazem os negócios bem feitos. É a galera do Ponto de Ignição. Agora o Continuação faz um negócio legal. Agora, o Areva, Baile do Enxuto, HQ Fan, Iluminete, essas merda, essas bosta, ninguém mais escuta essa porcaria. Os caras nem escrevem mais aquelas merda. Chega, a gente escreve pra caralho. Ele tá escrevendo muito. É, né? A gente escreve muito, né, eu, cara? Eu, nossa. Tô preparando um post aí pra dezembro. Tem 5 posts todos dia, né, cara? Tão bem. Todo dia tem posts pra mim, isso é isso aí mesmo. Olha o post! Chega! Foda-se! Acabou, mano. Até a semana que vem, postem aí nos comentários os seus genéricos. Até a semana que vem, falou, tchau, abraço. トラブルと遊べやんちゃボーイ We got power ドラゴンボール Z ビクリの塊を蹴り未来へゴールさせろちゃんの花を咲かせてみんなを笑わせちゃう